há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os osciladores. Osciladores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? The instrument is made up of independent electronic units packed together into a compact console. There are oscillators which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. The sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the Moog. All you need is a good musical ear. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Oscillator. À quinta-feira, das 16 às 17. De segunda para terça, à 1 da manhã, em repetição. 107.9, RUC.fm, para nos poderem ouvir num destes dois horários. Em podcast, fica permanente. Procurem no iTunes ou no Mixcloud por Oscillator, certamente irão encontrar. Abrimos esta emissão com os Nonkin. Projeto já com muitos anos, no entanto, só com edição do ano passado, de 2016, aliás, duas edições, Oddments of the Gamble e depois The Gamble. Projeto de Nils Fram, Frederik Meiner e Sepp Singwald. A abrir este programa, The Invention Mother. Sejam muito bem-vindos. Invention Mother. São os Nonkin, The Gamble, trabalho de 2016. Side Project de Nils Fram. Estamos noutra, estamos em Lucid Structure. Dose dupla, primeiro este I'm Coming, depois Loss Without Form, para o trabalho We Were Never Here. Thank you. Los Angeles, Lucid Structure. Primeiro com I'm Coming. Agora no final, Loss Without Form. Trabalho que irá ser lançado no próximo dia 8 de dezembro. Agora Wayne Rowand, continuamos nos Estados Unidos. Trabalho Momentary Form. Iremos ficar com a faixa que abre este trabalho. Editado no último dia 20 de novembro. The First Years. Thank you. hipnotizante The First Years para Wayne Rowand. Momentary Form é o nome do trabalho. Dos Estados Unidos vamos até Sydney, na Austrália. Projeto H.C. Clifford. Iremos ficar com o Dragon do trabalho Moments Without People in Them. Aí está ele, é curto, não vou interromper mais. H.C. Clifford, Moments Without People in Them. Ficamos com o tema que abre este trabalho, Dragon, lançado no último dia 17 de novembro. Agora, To Destroy a City. Trabalho homónimo, tema que fez este trabalho, March, também ele curto, por isso, até já. Thank you. To Destroy a City, trabalho homónimo, de lá retiramos a última faixa, March. Estes rapazes que nos chegam de Chicago com este que é o debut das suas edições, claro. Estamos noutra Introversion, diretamente de França, trabalho In Limbo. Les enfants sans visage. Enfance en Visage para Introversion, trabalho In Limbo. A seguir, edição Audio Bulb Records. Aria Rostami, diretamente de San Francisco. Trabalho Form. De lá ficamos com este White. Thank you. Aria Rostami a abrir esta segunda parte do Oscillator, onde os temas irão manter a sonoridade ambiental, mas vamos adicionar-lhe alguns elementos groove também. A seguir vamos ficar com dupla passagem para Nejoli. Projeto de Lyon. Dois singles adiantados. Editados no último mês de maio. Primeiro ficamos com este Saint Malo. E depois com Dream Feedback. We'll be right back. Jolie a rodar por aqui, dupla passagem para este francês, este que já é o segundo neste alinhamento. Primeiro com Saint Malo e agora com Dream Feedback. Trabalho que reúne estes dois singles, Malo's Dream. A seguir, Jonathan Richard. A contemplar os seus desenhos. Editado no último dia 21 de novembro. Drawings. Estamos a ouvir o tema que dá nome. É com Jonathan Richard que entramos na reta final deste Oscillator. Para quem chegou agora, 107.9 RUC.fm são as moradas para nos poderem ouvir em direto. Em podcast, este e os episódios anteriores, no iTunes, no Mixcloud também. Procurem pela página de Facebook do Oscillator, Oscillator Radio Show. Por lá estão todos os links. Jonathan Richard, trabalho Drawings, o terceiro artista francês a passar por aqui. Agora edição pela No-Fi Whiteout, diretamente de Canterbury, no Reino Unido. He Coded a Map. trabalho Happy Leon. Estamos a ouvir Martin. The Map, trabalho Happy Leon. Para trás ficou Morton. Agora Where Sue, trabalho Here in Space Preserving Light. Penúltima faixa Wayside. Pela última faixa, claro, para este programa. A seguir vamos ficar com KDMQ. Até já. diretamente de Massachusetts. Where soon, here in space preserving light. Way sad. É tempo de fecharmos a loja. KDMQ Cry Room 6th. Perdido. Projeto de Durango, no México. Já roda até Patilili, é mesmo assim. Da minha parte é tudo. Foi um prazer ter estado nesta hora convosco. O Oscillator regressa na próxima quinta-feira. Ou de segunda para terça, para quem nos ouve em repetição. Fiquem muito bem. Efímeras criaturas que puse en tumbas para poder llorarles sin excusa alguna. De las palabras escritas y las que esperando, esperando, esperando.